deu de Deus o paraíso pra habitar. Jesus foi conduzido ao deserto pra nos ensinar. Adão fez do paraíso um deserto e se perdeu. E Jesus fez do deserto uma escola de Deus, pra mostrar que não importa o cenário em que está, mas pra ver até aonde você pode o adorar. Tanta gente em paz.